Acompanhado de segunda, 114, 4 horas, altera na Galeão. Evitax, aqui é o ponto de espera. Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, o ajuste 10, 16, alternando 10, 95. Vira um ajuste? Alternando entre o 10 no meio e o 10 no 5. Tá ok. 295 no ponto de espera, obrigado. Uno, livre aliado decolada 1-0, 1-2-0 graus, 1-1 nós o vento. Decola, meu Deus. Como que a pista 1-0 no momento encontra-se molhada, chove leve sobre o campo e no eixo de decolagem também. Tá certo. 251, decolada aos 39, controle 119.8. 198, obrigado. Solo Salvador, Alfa Yankee Zulu, bom dia. Prossiga. Alfa Yankee Zulu solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger. Confirmando, é qual o call sign do reboque? O Alfa Yankee Zulu solicitando autorização para reboque do pátio 3 para o pátio principal, Finger 1. Autorizado início no pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Zulu. Gente, obrigado. Alfa Yankee Zulu, autorizado o ingresso, agilizando aí até a posição 01. Gente, obrigado. muito grato. Gente, já terminou o reboque no 01. Até a próxima. Alfa Yankee Zulu, toma no tempo do reboque no 01. Muito obrigado. Bom dia. Gente, grato. Salvador, bom dia, Gol 1961. Meu na guarda cópia, preparada a Eule da Mótima. Guardando a Eule da Mótima, gente da Mação Índia, 961. Quatro cópia, 961? Quatro cópia, igual 961. Falando Galeão, 360 autorizado. Via Zulu 10, Smap, Lúbito, Barbacena e após Fofona. Decolda 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1-1-9-8, controle, 5-1-0-5, transponde. Sente autorizado Galeão, 360, Super Zulu 10, Smap, Lúbito, Barbacena, curta 10, curva direita da El, Leda, Mótiva. 19-8, controle, 5-1-0-5, transponde, 1-9-9-11. Sente pelo feedback e saneamento. Para a condição de treinamento no 9-1. solo do 961 para destinamento no 1-0. Poste táxi, 961. Foi para o 961, obrigado. Solo do 1961 para o táxi POB 8 Norte Campinas, altera 353, autonomia. Subi aí de Alfa no ponto de espera, chame a torre em 1895 QNH 10 no meio, boa viagem. Tem táxi de Índia, Alfa, ponto de espera 10245, 10 no meio, obrigado.